Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nota 7, aqui no Canal 2 da Rádio Interweb. Sábado, dia 4 de agosto de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que lhe pretende trazer, nos próximos cerca de 30 minutos, música, digamos, instrumental. E atenção, porque vamos ter novidades para breve, precisamente quanto à música instrumental. Mas isto já serão outras novidades que eu irei dar. Talvez não hoje ainda, mas amanhã talvez já seja em condições de lhe dar essas mesmas novidades. Vamos para já ouvir então, aliás, já vimos uma música, a interpretação fantástica da Royal Philharmonic Orchestra. A música é um original dos Pink Floyd, mas aqui em versão orquestra, o tema Money. Vamos agora ficar com uma recordação, um tema que foi ainda gravado num disco antigo de 78 rotações por minuto. Ou seja, num disco de goma laca e que ainda era apenas gravação mono. Estou a falar de uma gravação de Anthony Karas, que nos traz o tema Third Man Team. É a primeira obra de hoje, nesta primeira sequência, para logo depois ficarmos com Chris Barber e, aliás, Chris Barber's Jazz Band e o tema Petite Fleur. Um clássico no mundo da música e que nós hoje então vamos aqui trazer novamente à antena. E digo novamente porque esta música já passou por cá e até com mais do que uma versão. Esta, a da Chris Barber Jazz Band, nunca tínhamos ouvido. Vamos ouvir esta pela primeira vez, logo depois da Anthony Karas, com o tema Third Man Team. Estas, depois da música da Royal Philharmonic Orchestra, são as duas primeiras da edição de hoje do Nota 7. Thank you. Aqui mais duas, estas são clássicos, mas há algum tempo que não as ouvimos. Georg Zamfir, o inconfundível romeno da flauta, o dono da flauta, digamos assim, vai-nos trazer aqui o tema de Lonely Shepherd. Lonely Shepherd, uma música lindíssima que nós vamos ouvir nos próximos instantes. Para ouvir também a música, ou a versão do Paul Mauriat e a sua orquestra, o tema Love is Blue. Esta música já é muito antiga e tornou-se também muito conhecida. Eu creio até que ela participou originalmente no festival Eurovisão da Canção, embora agora não possa precisar se isso é ou não verdade. Vamos conferir o 20 nos próximos instantes, estas duas músicas, primeiro com Georg Zamfir e o tema The Lonely Shepherd. Chegamos, estimados ouvintes, ao término desta edição do Nota 7. Por ouvir agora a música espetacular, ou a versão espetacular de Fausto Papetti, uma música que foi originalmente composta ainda na década de 1930 por Consuelo Velázquez. A música chama-se Bésame Mucho, mas aqui com uma roupagem fantástica, muito interessante, de Fausto Papetti. Por ouvir também, para terminar esta edição, Solitude, quem nos traz é Frank Duval. E é então assim que fechamos as portas de mais uma edição do nosso Nota 7. Quero deixar apenas só uma nota, já que falamos em notas, deixar apenas uma nota aos ouvintes do seguinte: entre os dias 11 e 18 de agosto, eu não estarei por cá. Portanto, esta é a penúltima edição antes das minhas férias, depois está a falta de 5 de agosto, a minha penúltima edição, portanto, de antes das férias. Mas enfim, espero também já estar em condições para lhe trazer as próximas novidades, mas pelo menos ficam estas melodias e estas informações já confirmadas de que entre os dias 11 e 18 estarei então de férias. Portanto, só regressará, isto depois de amanhã, só regressará o programa Nota 7 no próximo dia 19. Para já! E o temos, e deixo-vos então com Fausto Papetti e o tema que já lhe disse, Bésame Mucho, e depois Frank Duval com o fantástico Solitude. Boa tarde e até amanhã. Música.